que esses manos se atrevem a vir pagar de gangsta na rua, dando tiros com nerve. Tiros com nerve. Só vejo blefe e blush na cara desses trap que hoje vão correr pra trás do muro. Bando com porte ilegal de Fruit Loops, causando mais estrago no jogo que Black Luster. Travestido por Ghost Riders, vocês ainda são losers. No seu palco eu não enxergo nada puro. Sempre soubemos que vocês herdaram grana do pai. Eu herdeiro de Kiriku, trago meu cake e Genkai na luta contra KKK, deixando Purple Face, Black Face que eu encontrar na minha frente. Sou diferente dos rappers que cê conhece, vai. JB é a sigla que me difere. Eles sonham com Justin Bieber e eu com Jessica Bepler. Cheguei na porra do game causando discórdias. Divulgo Mickey Mouse agora, ponto Duck Dodger. Sentei fomento bem, ha. Bem calmo, comecei a fazer trap. Chamaram minhas linhas de salvo. Salvo, não salvo, salvei. Nem vou salvar pra me tirarem dessa porra. Vai ter que, além de me matar. Comentaram hoje que eu fui o pior. Mesma coisa de comparar GTA com War of War. E sem neurose, isso tudo tá acabando. Principalmente pra quem lançou Passinho do Romano. Cubano, cubano, tô pouco me fudendo. Quando falo, não sou maus, vocês não tão aprendendo. É o veneno e vai ser só mais um. Já falei, não compare água com 51. Mais 51, ha, quero me jogar daqui. Se essa porra não virar, eu viro vendedor da Jequiti. Aham. Toca a teia. Ei, prepara aí que hoje é o blackout em Manhattan. Vou saquear sem me armar, só com a voz. Descarregar minha ira sobre voz. Messi vai se fuder, não dava foda e agora vem dizer que é nós. Pulei o portão e eu quero ver a valentia. Desafiando a sua lírica vazia. Coragem vende onde as canetas não rende. Na frente da minha caneta, tio, qualquer cachorra mia. Se são rebeldes como a Mia, e hoje vocês vão temer seus fones mais que as rondas de Tobias. Com as punch crank, nós é punk, pondo fogo nos seus tanques. Quem diria? You don't have idea do que fazer com o microfone na mão. Eu roubo a cena de vocês e depois volto pro capão, tio. Vocês são primeira divisão. Não, não. Nós que é a banca que desbanca até a seleção. Ouviu? Alcateia, Don Diego. Não falem da minha lírica. No máximo da minha dicção. Armadilha é minha química. Se fudeu, minha língua é presa, mas na mente não. Underground, por falta de oportunidade. Meu playground, um beat com qualidade. Um round, fecha o pulso, cê não aguenta metade. Sem fraude, pé no chão, sou mortal no combate. Muda pra conduta pro dedo de seta. Na net cê é sanção e na rua careca. Grana e flow, esse é o segredo. Pro boy cê fala bem, mas pra rua cê fala grego. Eu vim azedo nesse beat doce. Não vim pelo dinheiro, a falta dele me trouxe. Kame kame ha, Saiyajin em campo. A rua é Dragon Ball e os Napa tão matando. Nunca me rotulei, nem segui suas leis. Nem sequer eu sei como funciona o mercado dos rap ruim. Sei que dá um bom dinheiro, umas mina gostosa. Mas fazer sucesso cantando bosta não é pra mim. Mas cada um é cada um, usamos como Vegeta, amo Freeza. Eu ando sobre as linhas e nem sou maquinista. Minha mãe sempre me disse acorda cedo e trampe. Porque pra foder um país não precisa ser Trump. E acharam que eu tô perdendo foco, troque suas lentes. Podem ter flow rápido, mas tem latência na sua mente. Vocês não gostam da gente, porque mesmo estando embaixo, sempre estivemos na sua frente. Vejo sua banca respirando como Darth Vader. Pegue seus inaladores, Deus odeia os perdedores. Isso é um anal bem feito, mas vocês sentem as dores. Corto sua garganta, seu sangue rega minhas flores. Eu jogo com os gênios, minhas ideias não estão nos gênios. Realizo meus desejos, me chamem de gênio. Vocês passam sufoco, querem briga, mas não sabem dar um soco. Não sou Paulo Guina, mas nesse escuro eu deixo oco. Um preto vencedor, eu quero mais que palmas. Neguei o caminho da fama, segui o caminho da alma. Não tem haters, então se conforma. Vocês me amam e demonstram seu amor de outra forma.